14, verso 13. Segunda parte, vivendo enraizado no amor. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16. Capítulo 8, Adotado. Pensem no amor incrível que Deus demonstrou para conosco ao permitir que sejamos chamados filhos de Deus. E não somos apenas chamados assim, mas de fato somos filhos de Deus. 1 João 3, verso 1. Em sua jornada humana, Jesus experimentou Deus como nenhum profeta de Israel jamais havia sonhado, nem ousado experimentar. Jesus era habitado pelo Espírito do Pai e recebeu um nome para chamar a Deus que escandalizaria tanto a teologia como a opinião pública de Israel. O nome que escapou da boca do carpinteiro nazareno era Abba. As crianças judias usavam essa forma íntima e coloquial de expressão quando se dirigiam aos pais. Como o termo referente à divindade, no entanto, seu uso era sem precedentes, não só no judaísmo, mas em qualquer outra das grandes religiões do mundo. Joaquim Jeremias escreveu Abba como forma de se dirigir a Deus, é ipsima vox, ou seja, expressão original e autêntica de Jesus. Somos confrontados com algo novo e estonteante. Aí reside a grande novidade do Evangelho. Jesus, o Filho amado, não guarda essa experiência para si mesmo. Ele nos chama e convida para compartilhar do mesmo relacionamento íntimo e libertador. Paulo escreveu: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. João, o discípulo a quem Jesus amava, exclama: Pensem no amor incrível que Deus demonstrou para conosco ao permitir que sejamos chamados filhos de Deus. E não somos apenas chamados assim, mas de fato somos filhos de Deus. 1 João 3, verso 1. O maior presente que jamais recebi de Jesus Cristo foi a experiência com Abba. Minha dignidade como filho de Abba é a percepção mais coerente que tenho de mim mesmo. Anos atrás, contei a história de um sacerdote de Detroit chamado Edward Farrell, que visitou seu tio na Irlanda quando este completava 80 anos. No grande dia, levantaram-se antes do alvorecer. Saíram para caminhar em silêncio ao longo das margens do lago Killarney e pararam para observar o nascer do sol. Depois de um tempo, lado a lado, fitando juntos o sol que se erguia no horizonte. De repente, o tio se vira e começa a pular estrada abaixo. Estava radiante, fulgurante, sorrindo de orelha a orelha. Seu sobrinho disse: Tio Simmons, você parece tão feliz. Estou mesmo, rapaz. O senhor quer me contar por quê? Seu tio de 80 anos respondeu: Claro, veja só, meu Abba gosta muito de mim. Como você responderia se eu lhe fizesse essa pergunta? Você honestamente crê que Deus gosta de você? Não apenas o ama porque teologicamente tende a amá-lo? Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Compreende como ninguém a ternura e a compaixão do coração do Pai. Porque Jesus amava pecadores, maltrapilhos e a turba que nada sabia da lei. Como seu Abba os amava, ele nada fazia por conta própria, mas apenas o que seu Abba lhe mandava fazer. Ao compartilhar refeições com as pessoas, pregar, ensinar e curar, Jesus demonstrou seu entendimento do amor indiscriminado do Pai, amor que faz raiar seu sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, verso 45. como o sol que brilha e a chuva que se derrama são concedidos tanto aos que amam a Deus quanto aos que o rejeitam. A compaixão do Filho abraça os que ainda vivem em pecado. O fariseu latente dentro de nós evita os pecadores. Jesus volta-se para eles com bondade graciosa. Mantém-se atento a eles por toda a vida, para que se convertam, o que é sempre possível até o último momento. Abba, Pai, obrigado por me amares como teu filho, independentemente da minha condição. Amém. A todos os que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, verso